dormir comigo, amor. Só esta noite, somente esta noite. Vem, dormir comigo, amor. Só esta noite, somente esta noite. Lá fora está chovendo, amor. Não vá se molhar, meu amor. Seu amor estou querendo. Se você dormir comigo, sei que muito vai gostar. Vem, dormir comigo, amor. Só esta noite, somente esta noite. Dorme comigo, amor. Só esta noite, somente esta noite. Vamos fazer nesta noite, meu amor, tudo que você quiser. Meu amor, quero ser o seu homem, seu amante, companheiro. E você, minha mulher. Vem! Vem, dorme comigo, amor. Só esta noite, somente esta noite. Dorme comigo, amor. Só esta noite, somente esta noite. Lá fora está chovendo, amor. Meu amor, não vá se molhar. Meu amor, seu amor estou querendo. Se você dormir comigo, sei que muito vai gostar. Vem, dorme comigo, amor. Só esta noite, somente esta noite. Vem, dorme comigo, amor. Só esta noite, somente esta noite.